Eu estou recebendo aqui no estúdio o Aloysio Palmar, ele que é presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui da cidade de Foz do Iguaçu, uma figura histórica aqui da nossa cidade. Bom dia, Aloysio, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes. Uma satisfação recebê-lo aqui nesta manhã. E vamos falar de um assunto, né, que o Centro de Direitos Humanos está tocando aí nesta semana, que foi feito até um encaminhamento, né, foi entregue ali um pedido à Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, quanto ao Colégio Bartolomeu Mitre, né, que é um dos edifícios símbolos aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Vocês estão pedindo justamente aí que aquela lei de patrimônio, né, histórico do município, enfim, o Colégio Mitre seja incluído como um dos bens culturais, aí, um dos patrimônios do município de Foz? Pois é, Guilherme, existe uma lei, é a Lei 44.070/2016, foi publicada em 2016, né? E essa lei é a lei do patrimônio histórico, né, e cultural do município de Foz do Iguaçu. Baseado nessa lei, e para que se faça cumprir a lei, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular entrou com um pedido de tombamento desse bem cultural que pertence ao município. O pedido foi entregue e teve o total apoio do vice-prefeito Newton Bobato e do presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues. Os dois apoiaram essa medida e disseram que vão tocar para frente. E o que precisa ser feito até? É porque existe um conselho hoje aqui em Foz do Iguaçu, né, que trabalha com a questão do patrimônio. Vai ser analisado pelo conselho? Como é que vai ser a tramitação? A tramitação é a seguinte. O ofício foi direcionado à Fundação Cultural, porque cabe a ela fazer o encaminhamento. O presidente foi protocolado, além de entrega em mãos, para registrar com foto, porque a memória aqui em Foz do Iguaçu desaparece, né? A gente fala uma coisa, escreve e desaparece. Então, é preciso fotografar. Então, nós fotografamos a entrega lá para o vice-prefeito, a entrega para o presidente da Fundação Cultural, para que no dia de amanhã não desapareça a coisa, diga, nem estive, a Luísa nem veio aqui, nem sei quem é. As coisas desaparecem, aqui queimam, né? Então, nós registramos. E agora cabe ao presidente da Fundação Cultural encaminhar para o Conselho do Patrimônio Histórico Cultural do município. O Conselho vai fazer um levantamento, fazer um inventário dos bens que o colégio possui, porque, na verdade, nós temos um apreço. Quem vem de fora e se elege até deputado aí sem conhecer a cidade, não sabe a importância do Colégio Bartolomeu Mitre. A instrução pública em Foz do Iguaçu começou com Bartolomeu Mitre. É uma histórica linha, o fio da história, que vem lá de 1927, 1928, já com o Colégio Caetano Munhoz, o Grupo Escolar Caetano Munhoz da Rocha. Vem lá de longe. Lá de longe vem a instrução pública, começa por aí. Porque antes, aqui na colônia militar, alguns militares tinham seu professor particular, algumas famílias abonadas tinham professor particular que ensinava em casa. O primeiro colégio, a instrução pública, universal e gratuita, surge aqui em Foz do Iguaçu em 1927 e 28. Isso se expressa no Colégio Bartolomeu Mitre. Esse histórico de 90 anos tem que ser preservado. Não pode, no dia de amanhã, acabar. Esse é o objetivo do nosso pedido de tombamento. É um bem cultural que pertence ao município de Foz do Iguaçu. Preservar a história da instrução pública em Foz do Iguaçu. Veja bem, por ali passaram tantos professores ilustres. Tem uma que se chama Iguaçuína. Vem lá de longe essa senhora professora. Tem a dona Eva Terezinha Vera, professora histórica aqui de Foz, a irmã dela que faleceu, histórica aqui de Foz também. Os alunos criaram o dístico, o símbolo, aquele BM em bordô bonito, que é a bandeira do Mitre. Foram os alunos que criaram num concurso público. Isso não pode ser jogado fora e, de repente, o que é isso? por isso nós queremos preservar. A questão da militarização, eu quero tocar nesse assunto, é importante tocar nesse assunto, porque uma coisa leva a outra. Por que mexer com o MITRE? Por que não mexe lá no Colégio do Jardim Califórnia, que está precisando de... Os alunos precisam, as famílias precisam, é área de conflito, é área vulnerável. Ali precisa a PM. Nós não somos contra que a polícia militar assuma um colégio e faça daquele colégio um colégio modelo. Seria excelente se a polícia militar, inclusive, coloque seus alunos, seus filhos no colégio para estudar, mas que seja um colégio de uma área vulnerável. Por que tem que ser em frente ao capitão, o Rafael Centro, no centro da cidade? Eu acho que por trás disso existe uma propaganda. Propaganda. Não é? Então, o Guilherme, o nosso pedido é um pedido de tombamento desse bem cultural. Mas o que me estranha, e o que me estranhou no final do dia de ontem, é que a Agência Municipal de Notícias publicou, fez uma matéria, uma excelente matéria, elogiadíssima, e foi publicado um site da prefeitura, site institucional. E no site da Fundação Cultural também, que é um site institucional. E no final da tarde a matéria desaparece. Sumiu. Sumiu a matéria produzida pela Agência Municipal de Notícias no site oficial da prefeitura. Isso é muito grave. Porque o direito à transparência e à informação foi violada por alguém. Segundo o que eu soube, foi o andar de cima. E que o andar de cima mandou tirar por questões políticas. Então é necessário que a administração pública municipal esclareça à população de Foz do Iguaçu por que no final da tarde de ontem mandou tirar a matéria do site oficial da prefeitura. Violou o direito à informação. E olha, eu digo o seguinte, eu vi essa matéria ontem lá no site da prefeitura, estou abrindo aqui novamente o site para ver se consta esse conteúdo ou não, e realmente, na lista aqui da Agência Municipal de Notícias, não há publicação, e eu vi com os meus próprios olhos, inclusive, esse conteúdo ontem à tarde ali. Eu fiz um print, saiu na Gazetinha hoje, a matéria do Adelino, está lá. O impresso é difícil sumir, né? Mas então... Por que existe esse receio de tombar um bem cultural da cidade? Tantos bens culturais que nós temos, daqui a pouco o primeiro livro de leis, o primeiro livro de... porque essa lei não presta, vamos queimar com o livro de lei. O primeiro livro de atas da Câmara Municipal desaparece também. Documentos históricos vão começar a desaparecer dentro da prefeitura. Esse é o nosso receio, porque assim como se... Outro dia, veja bem, eu fui na Câmara Municipal, ali naquele espaço de memória, havia alguns documentos que mostravam a intervenção militar na Câmara Municipal, quando os atos dos vereadores eram censurados. Sumiu da vitrine. Então, essas coisas é que não pode acontecer. Todos têm direito a ter sua opinião, e a preservação da memória, da verdade e da história... É um cuidado da comunidade, porque são bens que pertencem à população. Esses bens culturais, não é, Guilherme? Pertencem à população, à comunidade, faz parte de nossa história, é da nossa formação histórica. Não pode, de repente, por questão política, desaparecer. Espero que a tramitação vá à frente, que o Conselho Municipal... do patrimônio histórico e cultural, faça o inventário dos bens culturais e que nesse processo de inventariar seja tudo registrado no livro de tombo. Eu não sei se, eu acho que, inclusive, parece que o livro de tombo sumiu. Porque essa lei foi criada em 2016 e foi feito um livro de tomba para fazer o tombamento. E sumiu. E agora nós temos aí que fazer tombamento, da coruja, lá do nosso do escultor, esqueci o nome dele agora, que fez a coruja ali. Tem o peixe lá da República Argentina, tem o Marco das Três Fronteiras, que antes era uma pedra e agora a pedra está revestida. Aquilo ali tem que ser tombado. Nós temos vários tombamentos, mas que são bens materiais. Os bens imateriais, como esses que nós estamos propondo, e tem também, além dos imateriais, tem os materiais do mito, esses têm que ser preservados, porque o imaterial pode sumir. O material também pode sumir de repente, né? Por exemplo, o trabalho dos primeiros alunos, o livro de presença, as fotografias históricas do colégio. Tem todo um histórico de instrução pública que está no acervo do MITRE. Imediatamente, isso tem que ser preservado antes que comece esse processo de transição. O tumulto da transição pode, de repente, algum documento histórico e de bem cultural desaparecer. Esse é o nosso único objetivo. Então, até para que se entenda, né, é um pedido ali de tombamento, de preservação do patrimônio cultural, não só das edificações, né, do prédio, da arquitetura ali do Colégio Mitre, mas também daquilo que o colégio tem ali, por exemplo, esse histórico que você citou, a questão aí de, né, documentos, memória, enfim, esse é o pedido, que seja feita essa preservação integral de todos os bens patrimoniais ali do colégio? Sim, Guilherme. Veja bem, em 1927, o primeiro diretor foi o Monsenhor Guilherme. Primeiro diretor do colégio. Monsenhor Guilherme é uma figura histórica dessa cidade, tem até um colégio com o nome dele, né? Ele foi o primeiro diretor, já na administração do Dr. Heleno Schimmelfeng, em 1927. Isso é memória, isso é história, isso está lá no Mitre. De repente, no tumulto da transição, pode desaparecer. Então, nós queremos que imediatamente a Prefeitura Municipal, por meio do Conselho do Patrimônio, assuma, faça o tombamento, o inventário disso aí, porque é obrigação de preservar a memória da cidade. Isso é lei. Está na lei. Agora, com relação até a essa questão, tem uma envolvendo a nomenclatura, porque possivelmente, né, a partir do ano que vem, o colégio ele deixe de se chamar, né, Colégio Estadual Bartolomeu Mitre, e passe a se chamar Colégio da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. Algo nessa linha. Há uma intenção de se preservar também o nome Bartolomeu Mitre, o símbolo Bartolomeu Mitre? Entra nesse pedido também? Pois é, veja bem. Foi recentemente que aconteceu. A família do Marechal, General Bartolomeu Mitre? General. Marechal, só no Brasil que tem isso. General, a família dele, descendentes, netos, bisnetos, vieram aqui no Mitre, fizeram uma solenidade muito bonita ali junto ao busto. Poxa vida, eu acho um desrespeito. Desrespeito à nação argentina. Nação irmã. É, vale frisar que Bartolomeu Mitre, né, general, jornalista, presidente da Argentina na época da Guerra do Paraguai, enfim, um dos nomes aí mais lembrados, inclusive a principal rádio da Argentina se chama Rádio Mitre, em homenagem justamente à família dele. É um desrespeito à família que veio aqui no dia da homenagem que recebeu do Mitre, está registrado em ata, existe uma ata, existe fotos. É dedicatória, as intenções, protocolos dessa visita da família Mitre, que está lá no acervo. Trocar o nome é um desrespeito à nação argentina e aos descendentes, à família do general Mitre. Isso é muito feio para Foz do Iguaçu. Mostra que nós não somos educados, civilizados, isso é muito feio. Devemos evitar essa mudança. Com certeza nós queremos preservar o nome do Bartolomeu Mitre em respeito à família e à nação argentina. E agora nós vamos acompanhar realmente como é que vai ser essa tramitação, né, desse pedido aí de tombamento, né, dos bens do Colégio Bartolomeu Mitre, né, para o patrimônio aqui de Foz do Iguaçu. E não só isso, né? Enfim, vale frisar aí que Foz do Iguaçu, ao longo do tempo, perdeu muitos de seus bens materiais e imateriais justamente pela ausência, né, de leis aí de proteção ou da aplicação de leis de proteção, enfim. Né? Vamos continuar acompanhando certamente esse pedido aí que foi feito pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu. Aloysio, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a você, Guilherme, a vocês, pelo convite e dar esse espaço para o Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu poder se pronunciar.